Como prometido, tá no ar o podcast extra, a qual tinha falhado, e voltamos. Salve galera, eu sou o Jonathan Fernandes, estamos aqui, eu não sei quando é que tá sendo esse podcast, está saindo numa segunda, numa terça, numa quarta, não sei. Sei que ele não tá saindo numa quinta, porque quinta já tem o teólogo de quinta, né? Esse é um podcast extra que eu havia prometido, por causa da falha que eu falei numa quinta-feira passada, né? Retrasado. Eu falhei, e eu falei que ia compensar vocês com dois podcasts na mesma semana, ou seja, o tradicional teólogo de quinta e um podcast extra. E aproveitamos o hype que meu irmão Rafael Fernandes lançou, né? Nós lançamos pelo canal da Arca o primeiro EP dele, que é Onde o Vento Não Sopra. Vocês vão me perdoar, porque eu tô com a garganta inflamada, tô ruim de falar, tô ruim pra falar. Então é o seguinte, Rafael, se apresente pra quem não te conhece. Fala galera, meu nome é Rafael, eu lancei um EP solo, que saiu lá no canal da Arca. E bem, vamos pra entrevista, né? Cara, Onde o Vento Não Sopra é o primeiro EP do Rafael. Rafael tem o quê? 11 anos? 12 anos. Ele lançou o seu primeiro EP, tem 3 faixas. Sendo que uma dessas 3 faixas eu faço participação em uma, que é a música Requinte, o nome da música Requinte. E a gente vai conversar um pouco sobre esses 3 trabalhos, né? Essas 3 músicas, esse EP, na verdade esse trabalho só. E durante a conversa eu vou falar também sobre a produção, enfim. E foi um trabalho, na verdade eu faço parte de duas, né, músicas. Eu faço parte de uma cantando, que é Requinte. E primeiramente eu faço uma participação, um interlúdiozinho, né? Uma conversa que eu tive, como se fosse uma conversa entre o Rafael e eu. Rafael, primeiramente, o porquê desse nome, né? Onde o Vento Não Sopra. Bem, eu sou uma metáfora, né? Pra escrever músicas e pra dar nomes. Onde o Vento Não Sopra, eu quis dizer, sei lá, é uma metáfora, né? Porque ele botar como algum lugar do mundo onde o vento não sopra. Mas quer dizer um cara que tá, por exemplo, um cara que tá passando por um momento difícil em seu relacionamento, né? E o vento pra mim, quando bate na cara assim, é uma sensação boa, né? Você sente um frio, mas não é aquele frio, digamos, ruim. Entendeu? Só que ele, quando ele tá passando por aqueles momentos com relacionamento, o vento não tá batendo na cara dele, ele não tá sendo aquela coisa boa do vento se tornar livre, entendeu? Uhum. Porque ele tá com problemas. Entendi. Onde o vento não sopra, então no caso seria um lugar ou um momento onde a paz, entre aspas, né? O vento simboliza meio que esse sentimento de alívio. Ele não vem, né? Sim, sim, podemos dizer assim. Certo, então vamos lá, faixa a faixa. Primeiramente, que é a música que abre, é essa música, Rafael. Você fez pensando em quê? O que ela significa? Enfim, fala um pouco pra nós aí de primeiramente. Bem, primeiramente, na verdade, era pra ser o nome da primeira música, né, que é essa, só que essa era pra ser a segunda, que era pra ter mais músicas do que apenas 3, né? E primeiramente eu ia fazer esse EP pensando em cada menina, escrevendo uma música pra cada menina que eu já gostei. E primeiramente era pra ser pra minha primeira namorada. E era pra ser uma música pensando nela, né? Só que aí não deu certo porque eu perdi a letra e ficou. Primeiramente ficou com uma primeira música, só que era pra ser a segunda, com outro nome, né? Então ela primeiramente traduz o sentimento de primeiro amor, no caso, É, mas né? era pra ser uma segunda música. Sim. Mas primeiramente o nome da música se dá porque é a primeira pessoa que você gostou. É, primeira pessoa. Entendi. A Enriquinte, que é a segunda música, fala um pouquinho pra gente, que fala da sua parte, né? Que fala da minha, no caso. É, minha parte. Eu quis dizer assim, como uma parte foda da minha vida, né? Que eu passei. Tenho certeza que vou passar por mais, assim, partes foda, entre aspas, né? E eu fiz uma parte totalmente aleatória, né? Que foi aquela que eu falo várias palavras, assim, aleatoriamente, entendeu? Só que cada palavra tem um significado na minha vida, teve. Né? E eu. Vocês estão devendo, eu só tô pagando. Quer dizer, como os caras aí que estão devendo, assim, entendeu? Só pra deixar claro, não sou ser humano, eu quis dizer sobre todas as metáforas que eu uso, que às vezes pode até parecer, né? Eu não sou desse planeta, porque eu uso muitas metáforas, só que se você for parar pra analisar, é simples, entendeu? Muito simples mesmo. Tô num level hard. Aí eu não fiz só pra minha vida, eu fiz pra vida de todo mundo, porque a vida, ela é, por exemplo, no level hard. Você tá jogando aí Call of Duty Black no level hard, é muito difícil. Entendeu? É a nossa vida. Você erra o alvo, mas você vai ter outra chance para fazer isso. Só que você não sabe a hora, nenhum momento, onde vai surgir essa chance de você tentar acertar o alvo. Tentar, né? Porque, bem, a vida, ela é difícil, ela não. Não é tipo, ah, eu nasci, eu vou me tornar milionário do dia pra noite. Ela é muito difícil. Não sou delinquente, tipo, pente sente nunca foi pra frente. Quis dizer, não sou delinquente, né? Porque tem muitas pessoas por aí, muitas mesmo, que acreditam que o rap tem a ver com bandidagem, essas coisas, entendeu? Quer dizer, eu não sou delinquente, entendeu? Eu sou um cara normal, estudante. Tipo, Pente Sente nunca foi pra frente. Isso daí foi apenas uma parte aleatória, né? Já começa já o aleatório daí, né, no caso. É. Tipo, o Pente Sente nunca foi pra frente, aí já começa as... É, as coisas tudo, né? Pente Sente, eu olhei assim pro Pente. Tinha um pente na minha frente, né? Aí eu olhei assim e pensei logo um cabelo de um cara que tava todo descabelado, né? Pente Sente nunca foi pra frente, o cara tentando, sei lá, fazer um penteado pra frente, assim, maneiro, só que o cabelo dele é pra trás, entendeu? Trazendo de uma maneira mais fácil, o cara tenta ir pra frente, mas sempre tá indo mais pra trás ainda. Raridade, uma Ferrari e pago todos com minha arte. Raridade é a nossa música, né? Porque é muito difícil ouvir uma música boa hoje em dia, né? Nossa música aí eu acho que é muito boa, né? E uma Ferrari, pago todos com minha arte. Uma Ferrari, mano, quer dizer que um dia todos nós vamos conseguir, né? Mas não assim de nos exaltar ou coisa do tipo. Tipo, a gente conseguiu chegar na vida dando tudo do bom e do melhor para nossos pais, é o que eu pretendo fazer. E pago todos com minha arte, a nossa arte, na verdade, né? A arte da Arca, que, bem, é o nosso rap, né? A nossa vida. Tenho todos os assuntos aí que realmente começa o aleatório, né? As coisas. Tenho todos os assuntos. Desde a parte que eu escrevi essa música, anteriormente eu já tinha vivido tudo isso que eu escrevi. Rap, quando eu comecei a gostar de rap, graças a um meu irmão que eu comecei a gostar de rap, racha, livros, pisos, isso aí tudo tem a ver, né? Racha, eu pretendo um dia fazer um racha na minha vida, pelo menos um. Livros, todos os livros que eu tenho, né? que são poucos, comparados à biblioteca do meu irmão, né? Pisos, like, carros e motos. Bem, pisos e likes, vocês... Likes eu quis dizer pra você deixar o like no vídeo, né? Na música e tal. Carros e motos, bem, eu pretendo ter um carro. Uma moto eu não gosto muito, né? Mas é tudo que eu pretendo ter, né? Tela, vidros, marketing. Tela, o que dizer, tipo... Bem, tem um cara aqui na minha rua que ele gosta de falar tela pra... Não sei, eu fiz assim, tipo... Uma conversa com ele, ele falou, sei lá, eu não entendo, vocês têm que falar com ele por causa disso daí. Marketing, bem, marketing é a nossa banca, né? A Arca, e daí pra frente só foi tudo que eu vi à minha volta, né? Então é isso aí, essa foi a música que mais teve explicação aí. Muita hora. Ai, mano, e a minha parte, que fez com o Rafael, sempre que eu vou participar de fazer algum feat com alguém, eu gosto muito de fazer feat, eu gosto... Se for parar pra pensar, eu acho que eu gosto mais de fazer feat do que fazer música sozinho. Porque eu já tive banda, né? Então quem já teve banda sabe que é muito legal você criar música com pessoas. E sempre que eu vou fazer um feat, eu procuro captar o que o cara quis passar com a parte dele. E ir no mesmo rumo, no caso, né? Como a parte do Rafael é muito, muito aleatório, eu peguei bastante o começo, quando ele disse: vocês estão devendo, vocês estão pagando, só pra deixar claro, nosso ser humano, pai. Eu quis pegar isso aí, o nome da música ia até ser Prepotência, mas aí a gente acabou deixando Requinte. E aí eu comecei a. Acho que de todas as músicas que eu já fiz, essa foi a música mais. Mais. Como é que eu posso dizer? Cinéfila, né? Tem mais. Como se fosse uma cena de filme, uma cena de algo acontecendo. Que no caso, eu dropei o beat muito requinte, chamei aquela gata pra sentar aqui, ou seja, cheguei na festa arrasando, né? Mandei o DJ tocar a música, chamei a gata pra sentar comigo, no caso. E a gata já chegou falando que o cara que ela tava tem um papo chato. Tem um flow imitado, ou seja, o papo dele é parecido com todos os outros que ela já ouviu. E que ela me achava avançado, tipo Marquinhos, referência pro amigo meu, Marcos. Da mesma igreja que eu, inclusive. Tipo Marquinhos, né? Sou avançado, tipo ele. E aí eu cheguei na festa, ela de Marquinhos. É típico, né? Das mulheres, meninas que querem, que gostam de... usar Marquinhos hoje em dia, marcou cineminha, aqui onde que vem a prepotência, né? O filme era sobre minha vida em 4K, e aí eu já fiz uma outra referência, mano, porque 4K é o nome de uma outra música minha, é de um rap meu, inclusive, você pode ouvir aí, coloca aí no YouTube aí, Projeto JF 4K, você vai ouvir. O filme era sobre minha vida em 4K, aí vem o cara falando, vem alguém falando, né, Jonathan agora é prepotente. Aí eu respondo, para com isso. Só lamento se você não pode comemorar. Mano, isso é uma parada que... no caso, como o Rafael falou... Isso é uma parada que é muito difícil ser discutido. Porque, assim... Geralmente, quando alguém te elogia... quando as pessoas falam bem de você... É legal, né? Porque as pessoas falam assim... Olha só, ele tem um trabalho bonito e tal... E todo mundo gosta. Agora, quando você mesmo fala bem de você mesmo, as pessoas tá se achando, né? Tá se achando, tá sendo prepotente, pai. Tá. Então, ou seja, o certo seria deixar as pessoas falarem bem de você e não você falar de você bem de você mesmo. Então, é meio que uma hipocrisia isso aí. E enfim, aí eu continuei, né? Virei a festa, chamaram ela. No caso, virei a festa, quando eu falo, a gente virou a noite. Aí chamaram ela pra ir embora. E a resposta dela foi: salvou se for morta. No caso aí, a garota já tá meio que bebona, né? Já tá meio que... ah, salvou se for morta. Aí mulher independente, tipo os meus corres, né? Os trampos que eu faço são tudo independente. O podcast que eu gravo é independente, eu mesmo faço tudo. As músicas que a gente faz, é tudo a gente que faz mesmo, sem depender de ninguém. Então ela é independente, comparei com os meus trampos. E o drink dela, a Arca, é que vai pagar. No caso, a Arca é a nossa produtora, nossa banca, e a gente que tá bancando a festa, no caso. O contexto disso aqui é a Arca bancando uma festa. E aqui eu já falo diretamente pro cara, né, mano? Pro cara que ela deixou lá. É, seu Uber tá quebrado, teu pai tá muito chato. Falou que não ia mais te patrocinar, no caso. Uma brincadeira, te patrocinar. No caso, é o filho de papai, né? Que a gente costuma ver. É o cara que tem tudo, do bom e do melhor, mas não com o esforço próprio. Não com o trabalho. Não com o som dele, sim. Por causa que o pai dele banca. E o pai dele ficou muito puto com ele. Disse que não ia mais patrocinar. E agora que eu tô avançado, ela tá do meu lado. E se ela trombar contigo, não vai nem notar. Ou seja, a gata tava com ele enquanto não encontrou coisa melhor. Aí depois que encontrou eu tô num nível avançado. Ou seja, é coisa que eu não era um tempo atrás. Agora eu tô. E se ela trombar com o cara, ela não vai nem perceber, porque pra ela não importa mais. E aí, copia meus raps, rouba meus status. Mas com meu estilo nem dá pra comparar. Ou seja, aquela galera que faz rap de condomínio, sabe? Rap, sei lá. Rap ruim. É, roubou meus status, né? Roubou minha mania de publicar as coisas. Mas com o meu estilo, nem se compara. Aí eu vou levar lá pra casa, sua cara da raiva. E a mina que você tá hoje nem vai te dar. Geralmente esses caras nunca param só, né? Esses caras que vão pra uma festa, fica com uma, fica com outra, fica com outra. Termina aqui com nenhuma. E a mina que o cara tava, nem ficou com ele, no caso, né? Se você se ofendeu com o termo, vai te dar, desculpa. Mas foi isso aí. E voltando então aqui pro Rafael, pro EP do Rafael. A última música, né, Rafael? No caso, é uma música mais triste dessas três, né? Porque, sei lá, você começa com primeiramente dando uma intro ali. Depois requinte fica mais alegre o clima. Mas depois, pra terminar, tem um vento não sopra. Um clima bem pesado. Conta aí pra nós, Rafael, o que você quer dizer com onde o vento não sopra. E manda o papo reto, que no caso é a música que dá o título do EP, né? Bem, onde o vento não sopra, eu quis fazer uma conversa, né? De mensagens e tal. Onde eu começo, oi e tal, tá tudo bem? A menina responde. Pra você ver que a cada coisa que eu falo lá, era pra ter uma resposta, entendeu? Então, a resposta que eu imaginava, né? E eu perguntei, oi, tá tudo bem? Ele tá e tal. Ela perguntou, como vai você? Eu falei que tava indo, mais ou menos e tal. É uma conversa, né? Mensagens que a gente tava conversando. Eu falei que tava rolando os problemas, né? E tal. E ela respondeu, o quê? Eu falei, tinha uma menina mexendo comigo, né? E tal. Aí ela perguntou se podia me ajudar. Eu disse que acho que não, né? Perguntou por quê? Eu falei, porque ela é você. Que no caso eu tava conversando com ela, né? Tá, eu passou um ou dois dias, né? Por aí. E fui conversar com ela de novo, né? Oi, tudo bem? Como vai? Eu vou mais ou menos, né? Aí eu perguntei se a gente podia se encontrar pessoalmente. Queria falar com ela pessoalmente, né? Então foi, né? Aí na terceira parte da música, que é dividida em três partes, né? A primeira, que eu falo que é ela. A segunda, que eu perguntei se a gente podia se encontrar. E a terceira, né? Que eu... Porque se você parar pra prestar atenção, cada parte da música eu vou dizer que eu tô mais mal ainda. Na primeira parte eu falo que tô bem, na segunda mais ou menos, na terceira já é mal. E ela perguntou por quê, eu falei porque eu queria que essa conversa fosse real. Porque essa conversa nunca existiu e nunca vai existir. Aí daí eu já começo, né? E não apenas uma música onde o vento não sopra, né? Aquela mesma coisa que eu falei lá pro começo, né? E tal, do vento. Que o cara tá passando momentos difíceis. Legal. E, cara, outra coisa que eu pude perceber também é, no caso, eu produzi o EP, né? Então, no caso, todos os instrumentais foram instrumentais por aí da internet. e instrumentais. E os beats. Os beats. No caso, foi um EP em formato de mixtape. E a minha... No caso, eu queria que o trabalho ficasse a cara do Rafael. Não queria fazer... Tive muitas ideias, é claro, de produção. Do que eu poderia colocar, que poderia tirar, e tal. Mas eu queria deixar com que ele fizesse o trabalho do jeito dele. E foi um trabalho meio que na correria também. A gente precisava lançar. Eu acho que no próximo trabalho só do Rafael vai ser bem mais maduro. Ele vai estar com a idade bem mais aflorada. E vai estar falando de outros assuntos. Ou não, vai estar falando dos mesmos assuntos também, só que com outra mentalidade. E assim, eu trabalhei muito pouco, coloquei muito, muito pouco de mim. Diferente do Mero Mixtape, que eu produzi também, coloquei muitos elementos de mim, no caso. O Mero Mixtape, ele é todo visual, mano. Você escuta, mas é imaginando cenas direto. Porque foi isso que eu quis propor. Eu queria que o trabalho, ele fosse tanto sonoro quanto visual também. Ele fosse um trabalho que você, enquanto estivesse ouvindo as músicas, estivesse imaginando o filme, estivesse imaginando como aquilo ali faz sentido num contexto maior. A música fazendo você imaginar uma situação e fazendo te lembrar do filme. Exatamente. E das referências também, né? Porque assim, o Homem-Aranha Mixtape foi... É o que a gente tem de Homem-Aranha em nós. Do que a gente tem do Peter Parker, né? Em nós, né? Do herói. Em nós, e é o herói sendo humano e o humano sendo o herói, no caso, na mixtape. E aqui no EP do Rafael eu percebi uma coisa, que tirando com exceção de Requinte, as outras duas músicas foram bem cantadas, né, não foi rap. Então, foi proposital, Rafael, fazer isso, cantar, mais cantar do que mesmo rimar. O uso do autotune também ajudou, expliquei pra gente. Quando se trata de rimar, eu sou bom, relativamente bom, mas eu não gosto muito de fazer esse tipo de música. Eu gosto de fazer o rap dizendo o que eu realmente estou sentindo, entendeu? Dizendo o que eu acho daquilo. Por exemplo, até em Requinte também. Requinte eu falei muito daquilo que eu estava sentindo, da minha situação, entendeu? Eu não gosto muito de rimar. Eu acho bacana, eu gosto muito, mas... Quer dizer, eu gosto e não gosto, né? Mas, sim, foi proposital. Mas eu escrevo o rap, assim, aleatório, entendeu? Com uma situação mais aleatória. Beleza, quais foram as influências musicais para esse trabalho? Você teve alguma influência musical, ou alguma influência de algum filme? Ou influência de algum livro, sei lá. Teve alguma influência para compor esse EP? E outra coisa, é o primeiro projeto, né? O primeiro trabalho solo. Você já fez o trabalho com o Homem-Aranha Mixtape, foi comigo, no caso, todo o trabalho foi comigo. Vai vir uma outra mixtape aí, tipo, com a Arca também. Então, qual foi a... São duas perguntas, uma, né? As referências e qual a diferença de fazer um trampo solo com um trampo com em parceria? Bem... Teve muitas, né? Em todas as músicas eu peguei muita referência. Começar do começo, né? Primeiramente eu peguei também do Homem-Aranha. Na última música, né? Eu peguei referência de muitas conversas de filmes. E a diferença entre um trabalho solo e um trabalho com uma pessoa, com a banca, a Arca. A diferença é uma diferença enorme, né? Porque por mais que tenha uma participação em alguma música, você sabe que você é só você ali, entendeu? É um lado bom e um lado ruim que tem. O lado bom é que você vai poder fazer ali tudo que você pensa e você vai poder botar tudo ali, entendeu? Você não vai... Por exemplo, segunda parte, você é a segunda pessoa que canta. Algumas vezes você tem que pegar daquilo que o cara falou, entendeu? Pra música fazer sentido, no caso. Pra música fazer sentido, porque às vezes o cara fala, a primeira parte, o cara faz uma coisa, aí deixa tipo uma continuação. aí você se sente que a continuação é a sua parte. Então, às vezes, você se sente preso a fazer aquilo, entendeu? E no trabalho solo, não. No trabalho solo, você pode fazer a sua história e você pode mudar ela do jeito que você quiser. Pode deixar ela, tipo, com sentido e sem sentido. Você pode, podemos dizer assim, né? Você pode fazer porque a música é sua, entendeu? Muito massa. E a capa foi escolha sua, né? No caso, eu produzi a capa no programa aí, gringo aí da internet, mas quem escolheu a fonte, quem escolheu a imagem, quem escolheu as cores foi o Rafael. Então, Rafael, você pode explicar um pouco pra gente da capa, de onde o vento não sopra? Bem, o fundo, vamos começar pelo fundo, né? O fundo é vermelho, minha cor preferida, né? Você pode até achar que é outra cor, mas pra mim é vermelho. Bem, pra mim a cor que eu prefiro e tal tinha que estar nesse EP, mas se já tinha uma palavra ou uma capa, bem, tinha que estar nesse EP aí. A fonte das letras e tudo mais, eu não tenho muita frescura com isso, né? Por mim pode tá de qualquer jeito aí, de um jeito bonito, né? Mas pode estar aí a fonte de qualquer jeito. E a foto, né? A foto que é o que chama mais atenção aí, né? É uma menina, né? Numa praia. Feliz. Só por essa imagem você pode ver que ela está feliz, né? E aí eu vi essa imagem e pensei, tem muito a ver com o meu EP, né? Porque onde o vento não sopra, eu falei, aquele lá que o cara tá passando por problemas e tal, num lado bom, num lado ruim, né? E esse momento significa um momento feliz da vida dele, que eu, bem, pensei assim, tem muito a ver. E beleza, mano, então o EP ficou bem da hora, no caso, não só porque eu produzi, não só porque o Rafael é meu irmão, mas ficou bem da hora. Primeiramente, requinte, onde o vento não sopra. Então assim, mano, a gente conseguiu finalizar aqui esse bate-papo com o Rafael sobre o EP. Rafael, que é integrante junto comigo da Banca Arca, e foi o único cara que conseguiu gravar comigo a primeira mixtape, né, do Homem-Aranha, com a exceção do Phil, né? Claro que o Phil no Homem-Aranha mixtape foi apenas um convidado, mas a próxima mixtape ele já vai entrar como integrante. E cara, é isso. Escute aí muito Onde o Vento Não Sopra do Rafael. A gente vai deixar o link na descrição do blog. Escute também as músicas do Homem-Aranha mixtape que o Rafael participou. E Rafael, suas considerações finais aí pra quem tá nos ouvindo. Bem, eu gostei muito, né? Valeu aí por ter me chamado pra gravar esse podcast, essa entrevista aí. Desse EP que tem apenas 3 músicas, mas por trás dessas 3 músicas tem uma imensidão de coisas, né? Muitas metáforas, referências e muitos problemas também, né? E, bem, é isso daí, cara. E no próximo EP da Arca você pode esperar que vai, que promete. Vai ter mais pessoas cantando com o Pio, né? Que ele vai estar aí como integrante mesmo. Salve, Pio. Tamo junto. E também o Giovanni, né? Então é isso, galera. Até o próximo Teólogo de Quinta. Obrigado por nos acompanhar. Aquela mesma ladainha, né? Se você tá ouvindo pelo Spotify, segue o nosso feed aí no Spotify, pra você não perder nenhum episódio. Se você tá ouvindo pelo blog, você baixou esse podcast, vai lá no blog, segue o nosso blog também. Tem as redes sociais, tem o Teólogo de Quinta, tem um Teólogo de Clube de Futebol, no caso, né? Nossa página no Facebook. Tem meu Instagram, que é o Neymar do time. Tem o Instagram do Rafael também. Rafael_Fernandes6024.0. Se não entender, é só voltar. Exatamente. E é isso aí, galera. Mande mensagem aí, sugestão de tema. Tamo junto. Cristo na frente sempre. Fé.